Fabiano Tailandense Produções. Já fez tempo, se meu coração tá batendo, sem jeito, sem graça, até meu violão já não toca canção, aquela que a gente gostava. Esqueceram de nós, não me pergunto mais como vai você. E nas marcas, o que mais faz ler é saber que eu tenho que te esquecer. Tailandense Produções. Já fez tempo.